ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro, está entrando no ar o Tema Livre e eu provoquei esse tema de hoje porque... Primeiro, eu vi o abaixo-assinado circulando do Face, pedindo o perdão de dívidas da Sociedade União Internacional de Proteção dos Animais, a SUIPA. E depois, logo em seguida, 3 dias depois, eu vi numa matéria de jornal a crise do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, que está numa situação de penúria lamentável. Então, resolvi... sugeri essa pauta que foi aprovada pela produção e nós convidamos o advogado da SUIPA, que já esteve conosco aqui quando tratamos da utilização de animais como cobaias em laboratórios e pesquisas, no caso do Instituto Royal, e também a Verônica Lagasse, que também esteve conosco, advogada especialista em direitos dos animais, doutoranda em Direito pela Universidade Estácio de Sá e professora de Direito da Hélio Alonso. E chamamos também, convidamos alguém do Jardim Zoológico para que viesse, mas infelizmente não conseguiram designar alguém para participar do programa de hoje. Portanto, teremos aqui a Verônica e o Júlio para nós conversarmos sobre isso. E eu gostaria de abrir logo com o Júlio, porque vou abrir com esse abaixo-assinado da SUIPA. Qual é essa situação? São dívidas de impostos atrasados? É esse tipo de coisa? Bom dia, Júlio. Bom dia, Verônica, ouvintes, Golo. Obrigado pelo convite, poder falar pelos que não têm voz, que são os animais não humanos. O problema da SUIPA aconteceu no governo Itamar, porque ela detinha o título de filantropia. E houve uma mudança na legislação e ela perdeu essa filantropia. Em função disso, passou a ter que recolher o INSS patronal, que representa entre 40 e 50 mil reais hoje, dinheiro que a SUIPA não tem. Então, houve um processo questionando isso. O escritório atendeu gratuitamente, fez um ótimo trabalho, mas advogado não é mágico e a SUIPA perdeu. A justiça entendeu que não é filantrópico, não se enquadra na lei e é devido a essa contribuição patronal. Então está em execução, em torno de 14 milhões de reais. A dívida é impagável, a SUIPA gastou muito mais do que isso nesses 20 anos de processo, fazendo o trabalho que é responsabilidade, é dever do Estado, dever do município, e está nesse impasse. No momento, a execução tem um parecer do Ministério Público para ficar suspensa, enquanto se decide politicamente o perdão dessa dívida e a restituição da filantropia. A Comissão de Proteção de Defesa dos Animais da OAB está fazendo um trabalho brilhante, estão para ir a Brasília em breve para tentar restabelecer isso e o perdão da dívida. Então está havendo uma mobilização da população, de políticos, enfim, de todo mundo que gosta, reconhece o trabalho, a importância da SUIPA, e eu acho que a gente vai virar esse quadro. Agora, domingo, às 3 horas da tarde, vai ter uma passeata da SUIPA do Posto 6 ao Copacabana Palace. Também mais uma demonstração de apoio, inclusive vai participar a Luísa Mel, que vem de São Paulo, para apoiar a causa. Então a situação é essa. Eu acho que está bem encaminhada. Agora, claro, temos que pressionar. É um absurdo achar que a SUIPA não faz um trabalho filantrópico. Esse imposto atrasado, que soma 14 milhões, você falou 50 mil reais, isso é 50 mil reais ano por aí? Por mês. Sim, é o INSS patronal sobre a folha de pagamento de salário. E aí o INSS patronal é em cima de salários dos empregados da SUIPA, que também não tem tantos empregados assim, não é? Em torno de 150. É muita gente. Porque como é que é? A SUIPA tem escritórios estaduais, ela tem uma sede aonde? Como é que funciona? A sede dela ali no Jacarezinho, né? É aqui no Rio. É, aqui no Rio é só ali mesmo. É, e aí ali são os 150 funcionários? Sim, exatamente. Sei. E como é que são esses? Esses são funcionários de quê? Tem pessoal qualificado, tem veterinários, tem... O que tem? Sim, tem ambulatório com veterinário, tem enfermeiro, tem pessoal para fazer limpeza, cuidar dos animais, dar banho, ração. Enfim, imagina, mais de 3 mil animais... Qual a demanda que não tem para limpeza? Quer dizer, na verdade, na verdade funciona nos moldes de qualquer empresa. Exatamente. Mas ela deveria ter essa certificação de filantropia em função da natureza do trabalho e do serviço que ela presta. Óbvio, pelo tanto termo. Que tinha, né? Pelo termo é. O problema é o enquadramento legal. Essa legislação mudou. No sentido de que só seria filantrópico se prestasse serviço aos humanos e não aos animais. Foi aí que ela perdeu e passou a ter que pagar isso. Sei. Isso foi do governo Itamar? Governo Itamar. Houve a mudança na legislação. Quer dizer, isso é de 94. Antes de 94, por aí, 93. 92, 93. 92, 93. 94 elegeu o Fernando Henrique, né? É. Entrou em 95. Então, o governo Itamar foi quando saiu o Collor 92 isso. E pronto. Impressionante esse... Quer dizer, nós temos já 20 anos dessa dívida acumulada. E agora chegou no momento da execução. Agora não tem jeito. Bateu o martelo, vai para a dívida ativa, essa coisa toda, né? Exatamente. Agora, você... Qual é a expectativa que você tem com relação a isso aí? Você imagina que as autoridades sejam sensíveis a esse estágio em que se encontra já a luta? Eu acho que é um evidente equívoco, né? Claro, os juízes, eles estão presos à lei. Né? A gente entende a decisão judicial, o juiz fica amarrado, ele não pode decidir pelo que ele acha ou o que ele quer. Contra a lei. Então, no caso, o que existe é isso, a gente tem que mudar esse quadro. A OAB está tentando restabelecer por outras vias, outra legislação que ela se enquadre, e o perdão da dívida é um perdão político. Né? O perdão é político. Agora, dizer que não é trabalho filantrópico, os diretores lá, a Isabel, que está lá quase 20 anos. Eles não recebem nada, não recebem um centavo. Trabalho voluntário. Só os funcionários lá é que recebem. Agora a diretoria não recebe nada. E é uma história, a Suípa aí tem 70 anos. E essa característica, por exemplo, da diretoria não receber nada, isso já é um diferencial nessa luta, porque você já começa a descaracterizar a semelhança com a empresa. Exato. Onde todo mundo está ganhando dinheiro, né? Todo mundo é profissional. Ali não tem lucro, ali as pessoas se doam. Pois é. Né? A vida delas é aquilo. São... E a que você atribui a dificuldade de convencer a justiça da mudança dessa... Não, na justiça... Essa qualificação, não há como? Tem que mudar a lei? É o escritório que atuou, ele foi brilhante, fez um trabalho espetacular, mas é o que eu costumo dizer, advogado não é mágico. E a justiça entendeu assim, não, ficou muito presa à lei. Talvez pudesse ter sido mais corajosa e tal, mas eu não gostaria de criticar. Foi presa à lei, eu acho que o que tem que mudar é resolver o problema, até para possibilitar que outras... entidades na mesma situação possam se beneficiar, é a gente mudar o entendimento, mudar a lei. Tem que mudar a lei, né? Eu acho que sim. A ideia é essa. E o perdão da dívida. Essa dívida é impagável. O perdão da dívida é o que você falou, é político. Político. Aí, do nível político, se chegar... Essa dívida é federal. É federal, não? Federal. É, né? INSS. Porque INSS é contribuição patronal, tá certo. Bom, o outro assunto que nós vamos falar mais sobre isso aí daqui a pouco, mas o outro assunto que está na nossa pauta hoje é a situação do zoológico do Rio de Janeiro, e o Marcos me trouxe até agora aqui uma matéria da Fernanda Pontes, que está no Globo, não de hoje, mas saiu do Globo, dizendo a percepção de que as coisas não andam no zoológico do Rio foi bem constatada pela própria prefeitura da cidade, que deu nota 7,4 para a Fundação Rio Zoo no ano passado, resultado abaixo da média do município, que foi de 8,4, por ser divulgado no acordo de resultados. O relatório elaborado pela Casa Civil, baseado na meritocracia, avalia e premia servidores com base nos resultados alcançados. A 32ª colocação do zoológico entre 38 pastas e órgãos avaliados mostra que a fundação não cumpriu metas estabelecidas pela prefeitura. Pelo acordo de resultados, o zoológico deveria ter reduzido a relação custeio-arrecadação, o que não ocorreu. e o zoológico conseguiu, entretanto, atingir metas como aumentar o número de adoções de animais e também de visitas da rede municipal de ensino. Para este ano, entre as propostas apresentadas pelo zoo estão o aumento de público e a redução de gastos com as concessionárias, além de uma melhoria na percepção dos visitantes em relação à limpeza. Essa situação é uma situação bastante delicada, principalmente porque o zoo tem sido, não sei se deficitário, mas tem tido dificuldades orçamentárias e financeiras, e aumenta o número de adoções de animais, o que aumenta o custo de manutenção, e mesmo aumentando a frequência, o que aumenta muito é a visita de escola, esse tipo de coisa que geralmente as crianças não pagam, passam ali pelo limite da altura. A Verônica Lagasse é especialista, advogada, especialista em direito dos animais, e vai falar agora sobre essa questão do zoológico. Nós estamos assim, está dividido hoje aqui, né? O Júlio fala da Suípa e você, Verônica, fala do zoológico. Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meu filho Vitor Emanuel, que da outra vez reclamou que eu não dei bom dia para ele. Antes de eu começar a falar da questão da Rio Zoo, eu gostaria de chamar a atenção primeiro para a questão da Suípa, que eu acho que é de suma importância, tá? O Estado, quando eu falo Estado, é a União, entes federados, Estado, sentido estrito senso, e a Prefeitura, ela tem um dever para com os animais que está lá na Constituição Federal. Tá? A Constituição Federal diz que uma das coisas que o Estado tem que também proteger é a nossa fauna e a nossa flora. E o que a gente tem, do ponto de vista da nossa prefeitura, é a questão da zoonose, né? A questão do problema dos animais passarem doenças para os seres humanos. A prefeitura basicamente só se preocupa com essa visão. Eu posso dizer isso com conhecimento de causa, porque o último encontro que nós tivemos, o ECADIA, de direito dos animais, os representantes da prefeitura que lá estiveram só se preocupavam com a questão da zoonose. E que é uma vergonha, porque na verdade quem faz todo o trabalho relacionado realmente ao cuidado com os animais e que até acaba incidindo nessa questão da zoonose é a Suípa. E que muita gente acha que é até um órgão público. Exatamente, não é que vive o quê? Da caridade da sociedade. Essa questão de não perdoar essa dívida não deveria nem existir, justamente porque a Suípa faz um trabalho que era de obrigação do poder público. Então, acho que é até vergonhoso para o Estado entrar com uma execução dessa. Ele está cobrando uma dívida por um ente privado que está prestando um serviço que era dele. Então, por aí eu já acho que os nossos... Eu não sei qual foi o juiz que julgou, mas posso falar também com conhecimento de causa, porque é isso que a gente briga muito no doutorado. É uma questão... A Estácio até tem um professor que ele é conhecido no Rio de Janeiro e no Brasil todo. Ele é do Sul, Lenny Streck, que tem vários livros, e que ele questiona justamente isso. É a maneira como vem sendo tratado o poder de julgar. Que discricionariedade é essa do juiz, que está só vinculado ao que está na lei? Mas e aí a interpretação além da lei? Uma questão dessa, ele tinha que... O julgador que teve esse processo em mãos tinha que ter visto isso. Mas de quem é competência desse trabalho que a Suípa desenvolve? Ah, do poder público. Mas, Verônica, aí eu acho que a situação antecede um pouco esse ponto, porque... É uma coisa burocrática, é uma coisa do Estado, é uma portaria, é uma providência interna que descaracteriza, não é uma lei que descaracteriza a Suípa como entidade filantrópica, né? Isso aí é uma... Eu acho que é na esfera administrativa. Aí a Suípa vai apelar à justiça para ter o reconhecimento, como sempre teve. É? Sim, ela tinha então, e perdeu. Como sempre teve e perdeu. Então, aí é que entra a justiça. Mas, no primeiro momento, você tem essa questão administrativa, né? Da burocracia. Sim, mas é esse que é o problema, Golo. A gente está sempre ligado, é muito mais cômodo para o judiciário. Vamos fazer uma nova lei. A gente tem tantas leis perfeitas, tantas leis boas, e que acabam sendo modificadas para pior. Eu vou dar um exemplo agora que a gente está vendo, vai enfrentar aí, vocês vão ver mais à frente, a questão dos portuária. A lei nova portuária prejudicou muito, muito mesmo. Por que nós tivemos poucas empresas querendo investir junto com a Petrobras? Por conta dessa nova regulação. A gente está tendo o quê? Uma alteração na regulação para pior. É uma coisa assim absurda. Se o judiciário tivesse uma coisa chamada razoabilidade, seria muito mais fácil. Entendeu? Você pegar aquele caso concreto e ver o caso a caso, não ficar pautado, até porque o próprio direito, a nossa lei principal, que é a LIC, né, que é abaixo da Constituição Federal, que é a lei que diz como é que o juiz e como é que o advogado deve operar quando falta a lei ou quando a lei não é completa, ela própria diz que o juiz tem que ter o bom senso, tem que agir com analogia e tudo mais. E nesse caso aí da Suípa, tá claro que que seja sistematicamente, sistemicamente, vai atingir o quê? A questão do ser humano. Até porque, se a Suípa está cuidando de animais que estão largados na rua, que deveriam ser o quê? De obrigação do poder público, que ela está tirando da rua, está dando as vacinas, ela está evitando o quê? Que nós, humanos, venhamos a contrair determinadas doenças. É a zoonose. É, o que a Verônica falou aqui é a diferença. Fez-se o direito, aplicou-se o direito, mas não se fez a justiça. Exatamente. O que também é comum, né, na história, comum, né? Infelizmente, da sociedade brasileira é corrente. Mas, Verônica, eu quero que você fale um pouco do zoológico. Sim, afinal, vou você mandou aí, deu um bom dia pro seu filho aí. Você já levou seu filho ao zoológico? Vou falar, levei uma vez só, falei pro Júlio isso. Há 10 anos atrás, achei que já estava lastimável naquela época e não levei mais. 10 anos atrás. Quer dizer, esse processo é um processo que já está se arrastando há muito tempo. Agora, qual é o problema, tá? Eu, além de especialista em direitos animais, mas a minha cadeira na faculdade, minha especialização é direito de empresa, tá? E como professora de direito empresarial, uma das coisas que a gente faz primeiro é separar o que é atividade empresarial, o que são as sociedades das fundações e por aí vai. E o que faz uma fundação, que é o caso que a Rio Zoo passou a ser, tá? A prefeitura transformou ela em uma fundação. A fundação é um ente que ele se autofinancia. Ele próprio recebe dinheiro, gera receita, e com essa receita ele próprio se reinveste. Como é que o Rio Zoo vai se gerar receita cobrando uma entrada de R$6 e meia entrada de R$3? Não há animal que se sustente, e os animais de porte que tem lá, que se sustente nessa situação. Esse é o primeiro problema que eu vejo. O segundo problema é um problema que eu já tinha comentado nos bastidores, que nós temos um problema de nepotismo que está em todas as esferas judiciárias, do poder executivo, do poder legislativo, que é uma coisa assim absurda e que as pessoas, a sociedade em geral, não se dá conta disso, tá? Se vocês notarem quem é o presidente atual do Rio Zoo, que não quis vir participar dessa mesa, tá? Ele é irmão do presidente da Câmara. Curiosamente. E curiosamente, antes desse cargo, ele foi presidente da SEAB. Ele só pulou de um cargo público para outro. E quem estava como presidente antes dele, no Rio Zoo, hoje em dia é secretária do irmão dele na Câmara. Então, quer dizer, não há preocupação do poder público com a contratação, a nomeação de uma pessoa especializada naquilo ali, que realmente conhece, que entende de administração, que vai gerir aquilo ali da melhor maneira possível. E isso a gente vê em todas as esferas. Infelizmente, eu aponto isso como um dos grandes problemas que a gente tem. Essa questão, ela é tão mais grave quando a gente vê que o zoológico não era uma fundação, não era Rio. Exatamente. O que o zoológico era antes? Era uma autarquia? Era o quê? Ele era uma... Não, ele era um ente mesmo, não tinha... Ele não era tinha... pago pelo... Era sustentado pela prefeitura, exatamente. Pela prefeitura, exatamente. Pelo poder público diretamente. E o administrador era nomeado, não é isso? Exatamente. Essa mudança para a fundação, ela se deu por razões políticas ou por razões administrativas? A que você atribui essa mudança? Olha, o porquê foi feita essa mudança, eu Não sei, mas eu creio, eu imagino que sejam por razões políticas para a prefeitura tirar parte da obrigação dela de autossustentar, que ela ainda injeta dinheiro lá. Mas como é uma fundação, ela própria tem que se autossustentar. Então é cômodo para a prefeitura. É, quando foi que ela virou Fundação Rio Zulu? Foi em 2005. Então é recente. É, quer dizer, não você tem quando muito esteve tempo. Há 10 anos lá. Já era precário. Já era precário, mas ainda não era fundação. Exatamente, ainda então, não dizer, era. Já veio num processo de... É, de pauperização, sim, de dilapidação, sucateamento, que talvez fosse o terreno para a transformação de uma fundação. Exatamente, exatamente. Isso? A gente tem, a população reclama de vários problemas lá, a questão das bilheterias, os banheiros sujos, precários, as grades enferrujadas, mas o que eu vejo, assim, o que é mais precário é a condição dos animais. Há 10 anos, quando eu estive lá, já achei que as condições dos animais já era precária, era uma situação triste. Você vê um leãozinho numa jaula que não dá nem para ele dar um pulo. Como é, e o detalhe, que essa fundação, qual é o fim dela? A finalidade dela é o estudo de animais que estão em extinção na nossa fauna. Tá? E como é que a gente vai estudar animais que estão em extinção na nossa fauna ou em faunas de outros países? Porque o leão, por exemplo, não é um animal brasileiro. Aliás, as pessoas vão ao zoológico, da grande maioria, para verem animais que não são da fauna brasileira. É outro problema também. Leão, tigre, elefante, outro girafa, problema também, não é? Que sofrem com pois isso. Aí, hipopótamos e tal. Quer dizer, você não vai... Eu não conheço ninguém que vá ao zoológico ver a anta. Que é o único animal de grande porte que a gente tem. É o maior mamífero brasileiro, coisa e tal. Mas ninguém vai, né? Ninguém vai ao zoológico, até para ver macaco, nego vai. Mas não é especificamente para ver o mono carvoeiro ou para ver o bico-leão preto, o bico-leão dourado. Sim. Nada disso, não é? Quer dizer, eles vão, as pessoas vão para ver o exótico. E isso, quer dizer, o exótico é o que não faz parte do que sofre mais dia-a-dia. Com o nosso clima, com tudo, com o espaço físico. Sim, lógico. Agora, essa deturpação é o vício de origem. Eu acho que quando, assim, a Rio Zoo tem a obrigação, por obrigação, cuidar dos animais da nossa fauna, dos exemplares da nossa fauna. Mas ela não... É o objetivo pois dela. Pois é, mas isso aí, esse objetivo está errado, porque se ela... Então ela não tem que cuidar do zoológico. Porque as atrações do zoológico não são você aí mesmo, você mesma citou o leão. Sim. Não é? Quer dizer, elefante. Então, ela devia estar cuidando da anta, da ararinha azul, dessas coisas aí, não desses animais. Mas de qualquer maneira, está lá, está criando, ainda que de maneira errônea, mas sim. E nós tivemos um outro problema, que o Ibama baixou uma portaria há uns anos atrás, onde as apreensões da nossa fauna ia toda para o Rio Zoo, que eram feitas aqui no Rio de Janeiro, iam todas para lá. E não tinha como aportar todos esses animais, porque já não tem dinheiro para sustentar os que lá já estão. É isso aí que está na matéria da Fernanda aqui do Globo, que diz que as adoções também encareceram e levaram a um estado de penúria do zoológico. Além das apreensões de animais silvestres, por exemplo, de apreensão de... apreendem tudo, até beija-flor. Há também as apreensões feitas e promovidas em circos. E aí são animais grandes e animais que não são da nossa fauna e que merecem uma atenção extra ou uma atenção, um espaço maior, esse tipo de coisa que o leão merece, o elefante merece. Aí isso tudo conspira para que a situação chegue a um ponto de insustentabilidade, já que o termo da moda é sustentabilidade, tudo conspira para que cheguemos a uma insustentabilidade. Vocês acreditam que é essa a intenção final, a intenção política, é levar a coisa, a corda até o rompimento, até o final? Fala, Júlio. Eu acho que não é intenção, isso é uma realidade. Primeiro que a presidente da SUIPA, ela se refere a zoológico como zoo ilógico. Sim. E é o termo que eu uso também. Não gente, tem nenhuma justificativa tá ética e moral para você explorar os animais que estão ali. Essa questão dos animais exóticos é verdade. A origem veio, começou junto com o circo. Com os países colonizadores trazendo os animais que não existiam, o tal, que eles têm desfilando. Lá, né? Eles fazem, eles têm isso lá também, né? Porque a zebra é africana, eles têm lá. O elefante é africano, eles põem na Europa esses animais no zoológico continua aí, e você tem razão, o que as pessoas querem ver é o diferente. Né? Agora, hoje em dia não há a menor necessidade, você liga lá o Discovery Channel, vê algum programa na televisão, no computador, você não precisa ir ao zoológico, até porque você não vai ver o animal no seu habitat. Né? Você vai ver ele estressado, preso, contido, deprimido. Numa acomodação, quer dizer, para isso, né? Para ele ficar em exposição. Exato. Eu já acho estranho, por exemplo, quando você falou que o leão fica numa jaula pequena, porque os grandes zoológicos do mundo, eles não deixam mais animais enjaulados, assim, entendeu? Os animais já ficam, já tem umas cavernas e tal, essas coisas assim, né? Como os lagos ali, artificiais. Isso é uma tendência a partir dos anos 80, de você eliminar grades e vidros, fazer ilhas, água para impedir, mas isso gera afogamento, outros problemas. Mas fazer um habitat o mais parecido possível, que nunca vai ser. Isso aí, ou então aquele de semi-liberdade, como tinha em São Paulo, um parque que você entrava de carro, e via. Tal, que também Simba Safari, né? Simba Safari, exatamente. É. Como tem nos Estados Unidos, também tem, assim. Quer dizer, na verdade, a gente não inventa nada, a gente copia tudo isso, né? Inclusive, sai dos animais, né? Os animais vêm de lá. Agora, o Golo, desde o início da história do que é o zoológico, né? Que começou com a aristocracia, que era um sinal de riqueza, ostentação, sempre foi muito caro manter esses animais. E muito difícil também, muitos morriam e tal. Esse problema aqui no Brasil também não é antigo. É, a gente pode lembrar que o jogo do bicho surgiu por causa disso. Era o zoológico lá do Barão de Drummond, de Vila Isabel, que por problemas financeiros ele inventou lá o jogo do bicho e que não resolveu, depois acabou fechando. Então a gente tem um estado de penúria, mas não é no Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro. Eu peguei dados aqui na internet que diz que o Brasil tem hoje 111 zoológicos em funcionamento. Desses, 77 têm irregularidade. E nos últimos 20 anos, 44 foram fechados. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um caso recente ali em Niterói, que foi fechado. Então, em 1980, fizeram uma pesquisa na Europa, chegaram ao resultado que 81% da população era contra zoológico, não ia visitar porque achava aquilo errado, achava um absurdo. Então, isso é uma. Eu não vejo aí uma teoria da conspiração, é uma realidade. Isso não é mais para a época. A gente tem que virar essa página, acabar com o zoológico. Eu não sei se 80% das pessoas são contra o zoológico. Eu acho que, como você disse, o zoológico é uma coisa cultural. E eu acho que nós esgotamos esse momento. Quer dizer, e é de uma época e de uma cultura em que você precisava ir lá conhecer o bicho. Você, para saber como é que era um rinoceronte, você tinha que ir lá ver. Saber como é que era a zebra, você tinha que ir lá no zoológico ver. E hoje você tem os zoológicos virtuais, digamos assim. Isso você tem o acesso pela internet. E além do que, vocês têm essas telas monstruosas, enormes, em que você projeta o bicho até maior do que o tamanho original dele, o tamanho natural dele. Então, eu acho que é o fim de uma época, uma transição que nós estamos passando. E, como toda transição, ela é traumática. E isso é que eu fico pensando, será que nós não estamos caminhando para a extinção deliberada dos jardins zoológicos de uma forma subreptícia, de uma forma não assumida, de uma forma não... Entendeu? Quer dizer, não, sem mostrar... Vamos deixar esse negócio morrer, que ele vai morrendo. Como surgiram as tecnologias novas que criaram os zoológicos virtuais, vamos deixar ele morrer sem nada. Vamos deixar sem a gente fazer nada, a não ser que aconteça alguma coisa terrível e aí uma epidemia mate metade dos bichos, aí, meu Deus, vai e fecha o zoológico, porque acaba com ele, porque a situação é muito grave. Mas parece, para quem está de fora, que nós estamos caminhando para esse desfecho trágico para os animais, principalmente. O que vocês acham? Fala você. Para os animais, eu não acho que é trágico, não. Eles vão ficar felizes de não ficarem enjaulados, né? Se morrerem, não vão ficar felizes. Se morrerem, não vão ficar nem enjaulados, nem felizes. Se morrerem, não. Pois mas... é, trágico, eu digo assim. É um final que lá trágico. Estão, sim. Não, é um final trágico porque os animais vão ter um destino. Eles vão ter uma destinação qualquer. O zoológico vai acabar e eles não vão pegar esses animais e não vão soltar na natureza. Ah, e tampouco, se fizerem isso, esses animais vão sobreviver. Não vão, porque eles não estão acostumados. É o que eu falei, o leão. Já houve um projeto de lei que foi arquivado porque o deputado não se reelegeu e que previa a extinção dos zoológicos no Brasil e a extinção da visitação, mas transformando eles em centro centro de triagem, como há o do IBAMA, né, o Centro de Triagem de Animais Silvestres, que visa o tratamento e, se possível, a reintrodução na natureza, o que no caso do zoológico seria mais difícil. Mas eu acho que o momento é esse, a gente acabar com essa estrutura de zoológico, o poder público assumir essa responsabilidade e cuidar daqueles animais até o final das suas vidas. E tratar outros também, mudar o paradigma. Não é a exploração, a exibição. Qual o animal que escolheria viver em cativeiro? Pois é, não, escolher eu não digo, mas eu digo o seguinte, qual é a criança que na escola hoje, ela diz, professor, eu quero ir ver zoológico, eu quero ir lá no zoológico. Eu queria saber isso, entendeu? Porque o zoológico, ele tinha um apelo no imaginário infantil. E até, não era só no imaginário, como um parque de diversões também, no imaginário infantil e no imaginário adolescente, dos jovens, essa coisa toda. Então o zoológico também tem, como o circo também tem. Agora, isso está mudando. O circo mesmo a gente está vendo que está mudando. O parque de diversões a gente está vendo que está mudando também. E o zoológico parece que entrou nesse circuito aí. Verdade. É, um dos apelos do zoológico é essa questão educacional, né? Justamente para as crianças, para conhecerem e tal. Só que, na verdade, você está deseducando, você está reforçando essa imagem que o animal é um objeto, né, que é para ser exposto, que a gente está acima dele e pode fazer o que quiser, deixar ele em prisão perpétua. Aqueles animais estão em prisão perpétua. O crime que eles cometeram foi ter nascido, né? Então, na verdade, o zoológico deseduca. Outro foco é a questão do estudo do comportamento dos animais. Mas vai estudar o quê? Um animal deprimido? Todo tolhido. Isso aí é completamente furado. Esse argumento que você levantou aí é furado. É, porque está no site do Rizou, os objetivos do zoológico. Até a reprodução em cativeiro é complicada. Muito difícil. Tem animais que não se reproduzem, pura e simplesmente não se reproduzem em cativeiro, e aí já vai por terra esse tipo de argumento de que você está até protegendo. Você não está protegendo. Está no site deles. Inclusive, essa questão do Rizou. Do Rizou. O Rizou está falido. O Rizou tem um site? Tem um site, tem um site? Acho que a última vez foi atualizado foi em 2009, pelo que eu vi ali. Exatamente. Mas ali, entre os objetivos está isso, reprodução, educação, o estudo do comportamento, enfim, coisas que a gente sabe que não é ali que você vai conseguir. Né? Até experimentação científica, né? Material genético, não sei o que, está previsto. Na verdade, essas coisas todas que são questionadas aí por você, e não por você só, mas questionadas hoje, são parâmetros que estão vencidos, são coisas que são óticas, ultrapassadas, anacrônicas nesse tempo de hoje. Isso, né? Mal comparando, ou bem comparando, porque a situação é parecida, a questão dos animais em circo. Também estão sendo proibidos em vários estados e municípios. Agora, outra questão que você levantou, que é muito importante, você consegue uma situação de maus-tratos num animal, num circo, ou num outro zoológico, não sei o que, um leão, um elefante, uma girafa, aí consegue uma ordem judicial para tirar aquele animal de lá. E vai levar para onde? Pois é. Faz o que com esse animal? Pois é. Ou já houve circos em que houve a proibição, o circo fugiu da cidade antes de ser executada e foi interceptado na estrada, e os animais foram soltos na estrada, porque o agente da lei também não tem a mínima noção do que está fazendo. Quer dizer, não, tem que soltar, solta. Abre a jaula e larga aí, entendeu? No meio. E os animais morreram ali. Quer dizer, também não é uma solução. Quer dizer, na verdade, o Júlio e Verônica, eu acho que a gente precisa ter uma discussão adulta e madura desse problema, porque é muito fácil você começar a falar disso aí e resvalar para uma coisa piegas, para uma coisa de, tadinho do bichinho. E isso aí não vai sensibilizar, ao contrário, Isso atrai antipatia. As pessoas dizem, esses caras ficam falando de, por que não vão cuidar de criança? Que é um outro problema. Uma coisa que não exclui a outra. Mas não. Que é um outro problema, uma coisa, nada exclui nada. Mas o fato é que as pessoas juntam. Na cabeça delas vem imediatamente isso aí. Tá tão preocupado com o cachorro, né? Por que não tá preocupado com criança? Entendeu? Quer dizer, as pessoas não percebem que a criança é outro problema e que o cachorro é um problema. Então o zoológico é um problema. Aí quando você começa com esse negócio, o bichinho, coitado, fica preso, não pode, o leão não pode nem pular. Mas não é essa a questão que a gente está falando. A gente está falando da origem disso aí, é da concepção disso aí. O zoológico foi criado pela aristocracia europeia para diversão Não foi para a educação de ninguém. Foi não, não, pra não, não era nem aberto ao público, era só para os convidados. Como os circos surgiram para a diversão. Exatamente. Né? Quer dizer, isso aí, então não é uma, não adianta fazer apelo educativo hoje, botar no site, que é uma coisa atual do Rio Zoo, que é, ele tem fins educativos, quando você sabe que não foi isso. Mas, Golo, então acho que é essa discussão que tem que ser agarrada e levada qualquer adiante. Qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade que visite um zoológico hoje, sai dali deprimido. Tá? Olhando aqueles animais cabisbaixos, né? Totalmente fora da sua realidade, sai deprimido. É, se você duvida, vai lá e veja. Mas eu não quero ver uma lágrima no olho de um hipopótamo, entendeu? Para saber que ele está deprimido ou não. Eu quero saber o seguinte, o hipopótamo não pode viver naquele tanque, porque aquele tanque tem uma água maltratada, a água é esse que é o problema. Olha, eu acho que... É esse que é o problema. Golo, eu acho que não é esse o problema, não. Até porque a gente tem... Se o hipopótamo estivesse feliz lá, ele podia ficar? Não, pelo contrário. Então, não, pelo contrário. Eu vou até dizer que o problema não é esse, porque eu vou citar aqui um exemplo de sucesso financeiro de um zoológico, específico. Que são os aquários, né? O SeaWorld, não sei o quê, que está em voga, tem até um documentário Blackfish agora questionando aquelas orcas e tal. Certo. É um lugar que tem sucesso, que ganha muito dinheiro, aquela questão de golfinho, orca e tal, e o tratamento deles aparentemente parece ser bom, né? Mas isso não resolve o problema, não, também não justifica, a questão não é essa, se trata bem outra... A discussão não é como nós utilizamos animais, mas sim o fato de utilizá-los. Não, o fato do animal estar lá, fora do hábitat dele, é a mesma coisa que você ficar fora do seu hábitat. Exatamente, qualquer animal. Eu pensei que quando você falou assim, não é isso, eu pensei que você fosse citar o exemplo da hiena. Não é isso. E a hiena até ri. No zoológico. Mas não é essa a história. A questão é que eu acho que a discussão é essa. Olha, zoológico é uma coisa errada. Ela é errada. Por quê? Porque foi criada em 1726, em tal lugar, em Salzburgo, não sei aonde, para a deleite do duque. É isso que eu acho que tem que ser dito, entendeu? E uma coisa que é interessante é que, no caso da Rio Zoo, ainda eles colocam no site que é centro de referência para estudo dos animais. Estudo de quê? Que estudo, né? Estudo da miséria dos animais? Não, e tem algum estudo? Eu nunca vi nenhuma publicação. Não. Eles citam por exemplo. Não há. O estudo acadêmico da Universidade Federal das Coisas. Brilhante descoberta do etólogo. Não há nada. Não há nada. Então é vazio. É como você fazer um site também e dizer falou, que você... Que falou, eu crio, você botar lá, eu crio meu filho para estudos fantásticos. Exatamente. Tá, mas nenhum, então pronto, então não... Isso aí é tudo furado. Então como é que a gente não desmonta isso? Qual é o poder, que é um poder tão poderoso assim, que está acima dessa compreensão que nós estamos falando aqui e que impede que essa luta avance? Você citou o exemplo de um deputado que apresentou um projeto e que não foi reeleito. E esse projeto não andou. Não andou por isso. Mas o projeto foi apresentado. Então o projeto, quando é apresentado, ele cria pernas e ele deixa de ser daquele deputado. Ele é um projeto. Ele é de autoria do deputado, mas ele tramita. Mas aí existe aquela coisa do que não fui eu que criei, eu não vou dar minha mão à palmatória para um deputado de um outro partido. Bom, a gente tem muito esse problema. Alguém teria que assumir para ele dar prosseguimento. Mas isso aí depende do que você está falando. Se você vai defender os animais, você vai arrumar. Inclusive é uma questão suprapartidária, não é uma coisa de partido. Aliás, esse deputado não se elegeu com essa pauta. Não se elegeu. Isso podia fazer parte da plataforma dele, mas não se elegeu porque ele defendia animal... Que estava em zoológico. Sim. Entendeu? Quer dizer, então, isso não é não é uma plataforma. Agora, o fato é que ele tem. Essa causa é uma causa justa, é uma causa que vai sensibilizar os outros que não tiveram essa ideia, mas, pô, o cara não foi reeleito, eu vou querer pegar essa bandeira, entendeu? Exatamente. Ao invés de rejeitar porque ele não foi eleito. Essa é a nossa ideia lá com a presidente da SUIPA é justamente retomar esse projeto de lei com os deputados. Quem é esse projeto de lei? Você lembra? Acho que é Edson Duarte, do PV, lá da Bahia. PV da Bahia, né? E ele não se reelegeu por outras razões. Não porque ele apresentou esse projeto. Não, certamente não. Porque também é da mesma forma que não tem o poder de eleger, também não tem o poder de não reeleger. Exatamente. Né? Então o negócio é pegar alguém, entendeu? Representar isso. Desengavetar. Isso deve estar engavetado, ou deve ter sido arquivado. Reapresentar entendeu? Outro. Nós temos bons deputados lá da causa animal, inclusive os mais votados em São Paulo são ligados à causa animal. É? Sim, o deputado então... Trípoli, deputado Capês. Aqui no Rio de Janeiro, não. Aqui quem tem essa bandeira nem se elege. Mas em São Paulo, sim, estão muito fortes. Então aí, ó, é procurar essas pessoas para fazer esse... Inclusive, essa questão do zoológico, da Rio Zoo... Isso no nível até estadual e municipal, porque a Rio Zoo é do município, né? É abrir mais uma frente, a coitada da prefeitura, né? Olha eu aqui abrindo, porque a prefeitura já enfrenta a CPI dos ônibus, é o CPI da Copa, o pessoal da Copa, Rio Copa. Tem que enfrentar, tem que não, enfrentar, eu acho que tem que moralizar o poder público. É isso aí, a gente tem dito aqui no programa, que ao longo dos programas as pessoas vêm aqui e dizem, olha, isso tudo começou com a agenda reprimida da sociedade. Essa agenda reprimida, ela ganhou as ruas de uma forma irreversível. Sim, principalmente então, com o Facebook. Pois é, então esse ponto que vocês estão levantando aí é um ponto típico dessa nova agenda, dessa agenda reprimida. Até porque o quadro de penúria não é aqui no Rio de Janeiro, é geral. É geral. Belo Horizonte, Porto Alegre, várias outras cidades aqui, várias sendo fechadas. Niterói, tá que foi fechado, o modelo está falido. Não é porque cobra R$6 ou R$3, é porque não vão mais. As pessoas não vão, nem cobrando R$6, as pessoas vão. Porque se fossem, poderiam cobrar R$20, as pessoas iriam como vão ao cinema. E de repente quem vai não volta mais. Pois porque é. Vê aquele quadro. Pois é. Né? Meu quem caso, ainda paga. É. Não é que nem a Disney World que 75% retorna. É. Não, e o cara ainda paga, só masoquista. Paga, não vai, retorna e ainda desaconselha. Ah, não vou levar meu filho lá. O cara tem que ser muito sofredor para querer ir lá, né? Mas o que, que vocês sugerem aqui? Quem tá falando mais sou eu. Queria que vocês falassem aqui. Eu que tô... tentando falar só e vocês é que estão com essa bandeira. Como é que é? O que, que a gente vai fazer? O que, que vocês propõem fazer? Acho que a primeira proposta a ser feita é a conscientização, principalmente do poder público, da prefeitura, já que houve essa avaliação negativa do próprio Rio Zoo, mudar a gestão, a administração, acabar um pouco com essa visão nepotista que a gente tem no poder público, que resvala em várias áreas da gestão pública e acredito sim que a tendência é realmente os jardins zoológicos no mundo todo, não é só no Brasil, não acabar, porque a gente tem hoje a facilidade de ver pela internet, pela televisão e vai ver o animal no habitat dele. No caso aqui específico do Rio de Janeiro, que é a cidade que eu vivo, que eu conheço, o que a gente pode dizer é que aqueles objetivos que estão lá tão bonitos no papel e na internet, quando você vê os objetivos dessa fundação, não são cumpridos nenhum deles. A população não vai, quando vai, está insatisfeita pela situação que vê lá, da precariedade dos animais, dos sanitários que eles vão utilizar, da própria infraestrutura para receber os visitantes, como também da própria infraestrutura dos animais, os animais não têm alimentação adequada, não têm o habitat adequado, não há sequer sinalização de onde está determinado animal. Você vai às cegas, não sabe nem qual animal que você vai ver andando por lá. Tá? Isso é atual. E diferentemente da situação da Suípa, isso é bom e fique bem claro aqui, a Rio Zoo é uma fundação e se os cargos de direção dessa fundação são barganha de político eleitoral, isso é sinal de que está rendendo dinheiro, de que aqueles cargos são cargos bons, né? E são cargos de pouca visibilidade e que incomodam um pouco na estrutura do poder público. É bem diferente de você ser um secretário de alguma coisa que você vai ganhar R$2.000 a mais, mas você vai ter uma super exposição, vai ter o risco diário, tem que matar um leão por dia, para usar uma expressão que vocês não gostam. Então, a gente precisa ver aqui, essa é a distinção do Rio Zoo para a Suípa. Na Suípa a gente já viu que a questão é uma questão política do perdão da dívida e a mudança dessa legislação para restituir a filantropia à Sociedade Internacional União Protetora dos Animais. Fundamental. No caso do Rio Zoo, seria o quê? A extinção do Rio Zoo, a volta a que... Como é que é? Porque você não pode extinguir o zoológico assim. Entendeu? Não dá para você extinguir assim. Eu acho que você, para extinguir o zoológico, tem que ter... Eu tenho para mim que é isso, não sei. A ação legal para a extinção de um zoológico é acima da nossa capacidade de mobilização, entendeu? é uma coisa que tem que vir do Estado, tem que vir de alguma instância de governo, talvez até envolvendo Secretaria de Educação, dizendo, olha, isso não educa, não é? Secretaria de Turismo, olha, isso não atrai turista. Tem que, é esse tipo de coisa que eu acho que vai acabar com os zoológicos. O que, vocês acham? A solução para isso é política. Seja do executivo, para dar um canetaço e fechar aquilo lá, fechar, que eu digo, é fechar a visitação, manter os animais que estão lá, receber, fazer parcerias com o IBAMA, né, para atuar como centro de triagem de animais silvestres, enfim, uma coisa em prol dos animais, porque a gente não pode, realmente a SUIPA e o zoológico são coisas bem distintas, a SUIPA protege os animais, o zoológico explora os animais, né? Então a solução é política do executivo, não precisa de lei nenhuma, se o prefeito tiver uma vontade política, ele fecha aquilo lá. Sei. Agora, e no legislativo, uma lei dessa, reapresentada para extinguir os zoológicos no Brasil inteiro. Uma lei abolicionista. Uma lei federal, já. Uma lei federal que já existe. Pois é, porque eu acho que também tem que ser federal, né? Não adianta você querer fazer para proibir, sim. Pois é, não adianta. Porque existe uma lei federal que autoriza. É, e diz como é que funciona, como é que não funciona, então tem que ser uma lei federal. Então a solução é política, mas tem solução. Bom, vamos deixar o recado final para os nossos ouvintes. Vocês deem aí os endereços eletrônicos, os endereços também para as pessoas irem lá, físicos mesmo, para as pessoas procurarem telefones, tudo isso, para não deixar essa peteca cair, não deixar a luta... vocês estão circulando com esse abaixo-assinado, aonde que está esse abaixo-assinado, tudo isso. Ao da SUIPA, quem quiser ajudar a SUIPA, tem no site suipa.org.br. Você pode assinar fazer o abaixo-assinado virtual, apoiando a SUIPA. E se puder comparecer no domingo, 3 horas da tarde, no posto 6, vai ser muito legal. A gente vai fazer uma caminhada, uma caminhada, né? Vão levar alguns animais. Vai terminar no Copacabana Palace também. Demonstrar esse apoio à SUIPA, que precisa tanto, que faz esse trabalho tão bacana e, no momento, está sendo injustiçada com essa cobrança. E que, na verdade, essa caminhada é para devolverem a filantropia, a condição de entidade filantrópica à SUIPA. Também. E o perdão da dívida. Perdão da dívida. Né? Sim, então, o perdão. Que está havendo... o perdão da dívida sempre. Uma mobilização política nesse sentido, e a OAB também, na parte legal, está auxiliando para restabelecer a filantropia. Certo. Né? Verônica, o que a gente pode fazer na área do zoológico, o que você sugere e as pessoas possam participar, engrossar, dar opinião, entendeu? Se engajar nessa questão. O que as pessoas podem fazer? Eu poderia dizer não irem ao zoológico para incentivar. Já não vão, né? Já não vão. Para incentivar. Então, aí assim, não, você não tem uma baixa assinada. Boicota o zoológico. Mas boicotar os zoológicos já boicotam mesmo. Mas, falem mal os zoológicos. Procurem se informar, eu acho que seria mais interessante. Sim, se informar sobre o estado do zoológico da sua cidade. Isso. Porque se chegar no estado do zoológico da sua cidade, você já vai descobrir como é que estão os animais. Exerça a compaixão, se coloque no lugar daqueles animais. Também isso ajuda bastante. É o que nós falávamos no começo, o Big Brother, são seres humanos e não conseguem, piram ficando lá um mês, dois meses, numa casa que tem piscina, tem tudo. Imagine o animal fora do habitat. Então, se parar só de refletir, pensando na situação, já vai ver que não é uma coisa legal. É uma coisa que eu acho que talvez fosse interessante, que o nosso presidente da Rio Zoo poderia dizer que não tem verbas, né? Que ela não está se autossustentando em virtude de ser uma fundação, seria procurar parcerias com as universidades, não só as públicas quanto as privadas. Nós temos várias universidades que têm o curso de biologia, só que eu lembro que tem a Unigran Rio, tem a Castelo, tem várias universidades privadas. De repente seria interessante fazer essa parceria para os alunos que fazem biologia ter acesso, né, a esses animais. Pelo menos conhecer essa realidade, né? Isso já é um trabalho de conscientização. Não é de estudo, né? Então vamos começar mostrando para os estudantes como é que é. Exatamente. Né? Aí, sei lá, passa uma parcela, né? Agora, nessa captação desses animais de grande porte, grandes felinos e outras coisas, nós temos uma associação que é Rancho dos Gnomos. Fica em Cotia, São Paulo, que ela tem essa estrutura, recebe animais que são explorados em circos, zoológicos, que você não tem para onde levar, não dá para levar um leão para a SUIPA, por exemplo. Não, então, no Brasil a gente só tem isso, que é o Rancho dos Gnomos, tem um site na internet. E é por isso que eu acho que São Paulo está bem mais avançado do que muito o resto mais, do Brasil. Muito né? mais. Nessa muito questão, mais. Não é nem da defesa dos animais, não é nem na questão Exato. De proibir isso, proibir aquilo. Mas, por exemplo, ter esse rancho dos gnomos. Os deputados, faz um trabalho fabuloso. É a bancada federal que está mais identificada, estadual que está mais identificada com. São os mais votados. Luta. Pois é. Exatamente. Isso é muito interessante. Esse caso Royal também. Isso não é por acaso. Tem uma mobilização lá. Então São Paulo está bem à frente nessa questão do direito dos animais. É verdade, é verdade. Entre outras coisas, né? Já não basta na economia, agora também está na frente dessa consciência. Que isso está ligado com o que você falou, informação, conhecimento. Porque se você conhecer o que é aquilo lá, você vai lutar contra, com certeza. Pois é. E essa questão da informação é exatamente aqui o tema livre. Por isso que eu quero agradecer a participação de vocês dois aqui, por terem trazido essas duas questões que são tão importantes e que não merecem o destaque. A gente vê uma matéria aqui, uma matéria ali. É verdade. Sobre a Suípa, eu não vi nada ainda na imprensa. Vi nas redes sociais, nas mídias sociais. Mas na imprensa tradicional, na imprensa grande mídia, não vi nada. Né? Eu falei da matéria da Fernanda aqui, que saiu no Globo, e foi a única também. Não tem, a gente precisa ter esse espaço mais otimizado, entendeu? Vocês sintam-se à vontade para voltar ao tema livre sempre que tiverem novidades, pressionarem, desengavetaram o projeto lá. Ótimo. Tá certo? Ótimo, muito obrigado. Quero agradecer a participação aqui no programa de hoje da Verônica Lagasse, especialista em direito dos animais, doutoranda em direito pela Universidade Estácio de Sá, professora da Hélio Alonso, e ao Júlio Dornelles, advogado da Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, a SUIPA, e mostrar os dois aqui as lutas, porque passa esse pessoal que está defendendo os direitos dos animais do Rio de Janeiro e do Brasil. A você que acompanhou o nosso programa, nosso muito obrigado, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, e segunda-feira às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.